dessa raba. Quatrinha dessa raba. E hoje eu vou sentar, senta com talento. E hoje eu vou sentar, senta com talento. E hoje eu quico no movimento. E hoje eu quico no movimento. E hoje eu vou sentar, senta com talento. E hoje eu vou sentar, senta com talento. E hoje eu quico no movimento. E hoje eu quico. Vamos direto no beat, boa. Quico, sensualizo, quico, sensualizo. Quico, sensualizo, quico, sensualizo. Quico, sensualizo, quico, sensualizo. Quico, sensualizo, quico, sensualizo. Marcos Cauê, the best DJ and productions. Eu vira de costa, vira e solto sem parar. Que essa já foi, ninguém entende nada. Eu jogo sem ser rave, se abale ou balada. Hipnotiza sua mente com a tremida dessa raba. Com a tremida dessa raba. E hoje eu vou sentar, senta com talento. E hoje eu vou sentar, senta com talento. E hoje eu quico no movimento. E hoje eu quico no movimento. E hoje eu vou sentar, senta com talento. E hoje eu vou sentar, senta com talento. E hoje eu quico no movimento. E hoje eu quico. Vamos direto no beat, boa. Quico, sensualizo, quico, sensualizo.